Samira Lima, a garotinha da sofrência. Sou mais seu nego, lembrei que não sou mais seu bebê. Tá parecendo um pesadelo, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu vou beber pra não chorar, eu vou beber pra não sofrer. O apelido carinhoso aqui, escolhido por você. Eu vou beber pra não chorar, eu vou beber pra não sofrer. O apelido carinhoso, aquele escolhido por você. Fabrício CDs Produções, 7998544086. Ligue e contrate. Dono do bar, mais uma vez estou aqui. Afogar as minhas mágoas. Sei que você tem nada a ver com meu sofrer, mas hoje eu não vou voltar pra casa. Hoje eu lembrei que não sou mais seu nego, lembrei que não sou mais seu bebê. Tá parecendo um pesadelo, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu vou beber pra não chorar, eu vou beber pra não chorar.